Às vezes não compreendo por que a separação entre bons amigos e também irmãos. Se o dom da vida é o amor, por que tanta ilusão? E quem sempre sai ferido é o coração. Então, não vale a pena viver assim. Oh, não. Pois a vida foi feita com amor. Sim, vamos levar a mensagem de Jesus. Dar ao mundo em trevas sua luz. Seu irmão, em qualquer situação, peça em nome de Jesus o perdão. Se o dom da vida é o amor, por que tanta ilusão? E quem sempre sai ferido é o coração. Então, não vale a pena viver assim. Sua